Tem alegria? Então tem CV Mais. Já voltamos. Agora. Foi rapidão. CV Mais Energia. CV Mais. Muito bem, começando mais um CVG. CV Energia, eu, Ju Meirelli, estou chegando na casa. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa 10h59, chegando, hein? Já, muita música para vocês. E é isso, vamos mais de música? Depois a gente conversa mais um pouquinho. Agora é tarde. 21-3063, WhatsApp 86-99800-5098. Agora são 11h20 e estamos aqui nessa sexta-feira, dia 8 de abril. Eu sou Ju Meirelles e vou com você até as 3 da tarde. E logo mais temos programa, isso mesmo, temos a Tarde Máxima com o Francis Souza. Então, olha, sexta-feira combina com isso, né? Muita energia positiva aqui na sua rádio CV+. Olha, gente, só para dar um toque para todos vocês, a emissora está passando por algumas modificações. Mas a sua rádio CV+ está trabalhando para levar todos os nossos queridos ouvintes muita descontração, muita energia positiva, porque vocês pedem a melhor música e a gente faz questão de tocar e levar sempre essa energia boa que nós temos aqui para vocês, tá? Porque somos muito mais vocês. E agora vamos de música? Vamos de Zé Vaqueiro.